verdade agora eu vivo bem melhor. Do inferno eu saí, ressuscitei pra vida. Hoje sou o homem, valorizo cada segundo, cada minuto. Preciso esquecer do vale da sombra da morte, da vida maldita, do frio, das grades do tempo perdido. A língua do ódio, jogo do azar, me fez desandar e cair no pior dos lugares que o homem criou. O diabo provou para o ódio imperar. Lá o mocinho não vive, só quem tem sangue resiste, persiste. O boca aberta não sobrevive. A frieza, saudades, fantasmas te atormentam, te enlouquecem, os pesadelos te perseguem, o abraço das cobras te deixa um alerta, um vacilo já era, como uma folha seca que o vento carrega, eu sei, o código da cela. Reze pra sobreviver. A inocência, uma palavra inestimada. Liberdade é a palavra desejada. Mas tudo que se faz aqui se paga, eu sei. Fui o ameaço, um indivíduo marginal, uma sigla. Mas na batida do martelo, um, dois, um, mais um rapaz comum na fila, pagando a dívida da terra. E quando eu se for também, a justiça do céu será feita, eu sei. Pecador fui, réu fui, desordeiro. Os jogos, dinheiro, matei, errei, cumpri, me arrependi, pedi perdão e peço para que meu Deus me livre, guarde para sempre da vida maldita, da cela, miséria, do cheiro da morte, das grades, dos guardas, do passado perdido que eu mesmo provoquei e senti na pele. E agora eu sei como é que é a cara do inferno. E o valor da liberdade. Cadeia, incômodo do inferno. Lá até o cão, dobra o joelho, irmão. Cadeia, incômodo do inferno. Lá o homem chora, não tem vergonha, não queira ir pra lá. Cadeia, incômodo do inferno. Minha liberdade agora eu vivo bem melhor. Cadeia, incômodo do inferno. É, mano, vai vendo a cena aí. Também fui ator da maldade, da pilantragem, da injustiça. O próprio demônio com a morte na mão, é, vai vendo. O barato era louco. Mas um dia a casa caiu aí, e o destino, é, cadeia, castigo merecido, aprendizado certo. Sobrevivi, mas só de lembrar, o coração chora. Lágrimas de sangue, quem foi que disse que o homem não chora? A grade te prende, te corta por dentro, te humilha, te abraça. Igual a jiboia esmaga sua vida. O tempo não passa, o relógio é lento, a saudade é tanta, a cabeça explode de dor, lamento, rancor, a cartilha é certa. Errou, vai ter que pagar, vai ter que pagar, vai ter que pagar, vai ter que pagar, vai ter que pagar. A frase é certa, antiga, mas justo, o mal que você comete em dobro ele volta. Cadeia o castigo, cadeia o abismo, cadeia o fundo do poço, a merda. Eu fui o ladrão, o terror, o anjo do mal, a mão que roubava e atirava. O mal é desgraça, mas perdi a graça, polícia, juiz, sentença a cela. Detento 8 anos, prisão, inferno, loucura e ódio então. Mas vem a razão, Deus no coração, da trilha da morte eu venci então. Foi como um afogamento sem respiração, surgir das trevas a luz da vitória. Detento, eu fui mais um, irmão, eu fui mais um então. Agora eu sei o valor da liberdade, da vida. É, irmão, a cena é essa, é a minha história. Cadeia, incômodo do inferno. Lá até o cão, dobra o joelho, irmão. Cadeia, incômodo do inferno. Lá o homem chora, não tem vergonha, não queira ir pra lá. Cadeia, incômodo do inferno. Minha liberdade agora eu vivo bem melhor. Cadeia, incômodo do inferno. Como é que pode pessoas pensarem que tudo na vida não tem mais valor? A certeza na hora, o valor, a história é perdida, é marcado. Onde eu fui parar, nunca quero ir pra lá. Não se deixe levar por pessoas que atrasam a sentença. Vai ser condenado, vai ser. Detento. Não me julgues pelo que sou, me julgue sim pelo que fiz. Não fui feliz. Cadeia. Incômodo do inferno, lamentos detentos. Os ossos gelam até rachar. Concreto a cama, o chão da cela é a praia. O teto é o ódio, te prende, te filma. Cadeia é pra homem, eu ouvi a frase. Fraco de consciência, essa é a verdade. As grades te humilham, te prende, te mata aos poucos, você fica louco. Esperança em Deus, a palavra-chave, o tempo é a verdade que te guiará. A luta, a vida, sobrevivência, decência. Fazer por merecer, entender. encarar o mundo. Liberdade, essa é a frase que todo preso sonha, aguarda e espera. Protagonista do enredo, foi consequência. Quer esquecer a cela e a sentença. Agora do vale da morte ressurgiu a vida para a liberdade. O tempo, trabalho, família e fé que me guiará, me ajudará a viver. Essa é a cena, essa é a cena. Prisioneiro do inferno eu era, agora ex-detento. Fui mais um, Obrigado, meu Deus, por me guiar. Só em ti tenho forças pra lutar. Cadeia, incômodo do inferno. Lá até o cão, dobra o joelho, irmão. Cadeia, incômodo do inferno. Lá o homem chora, não tem vergonha, não queira ir pra lá. Incômodo do inferno. Minha liberdade agora, eu vivo bem melhor. Cadeia.